a todos e a todas. Eu perguntei quantos por cento de mulheres tinha, né, Rogério? Você disse mais ou menos 20. Qualquer coisa entre 20 por cento de mulheres. Quero cumprimentar muito especialmente o Rogério Sampaio, campeão olímpico da medalha na categoria meio leve. E ele tem uma plaquinha lá em Barcelona com o nome dele e a nossa bandeira do nosso país, da nação brasileira. Então esse cara levou, desculpa chamar de cara, né, mas depois que o Bola falou, pode, né? Levou a bandeira brasileira para Barcelona com a luta, a vontade e a perseverança dele. E muitos de vocês não tinham nascido ainda. Quem tem mais de 19 anos aqui? Ele não estava aqui. Eu estava aqui e o Brasil chorou e o Brasil dizia: aquele garoto é do Brasil e eu tenho orgulho, é Rogério Sampaio. Eu nem vi. Então, essa emoção ficou no peito dos jovens daquela época, há pouco tempo atrás, né? Agora, né? Pouco tempo atrás. Então, Rogério, tem esse significado para nós, a sua presença aqui, à frente dessa associação de jovens. E como você disse, o melhor, repitam isso, gente, vocês que moram nesta cidade de Cubatão, nesta Cubatão que muitos consideram apenas uma cidade de passagem. E quando você encontra alguém de fora, você pergunta, conhece Cubatão? As pessoas respondem, passei por lá, mas não conhecem de fato essa cidade. Não conhecem a opulência das nossas escolas com elevadores, com ar-condicionado, com notebook. Não conhece uma escola que está mudando, que é um celeiro de grandes atletas. E como o Rogério falou, este tatame é o tatame de melhor qualidade e que são utilizados pelos campeões olímpicos. E Cubatão merece isso, vocês merecem isso. E nós sentamos, né, o Rogério, a equipe da associação, sabe quando? Em 2009, no meu primeiro ano de governo, para hoje estar realizando isso. Alguns dirão, puxa, demorou tanto tempo, as coisas não vão na velocidade que o nosso coração quer. As coisas têm um ritmo que às vezes foge daquela nossa vontade. Mas o importante é que é uma realidade a prática do judô, 400 jovens hoje e a grande perspectiva de ampliação desse projeto aqui em Cubatão. E essa ampliação do projeto na linha do que o professor Paulo falou. E eu adorei, já estou aqui pensando o que a gente pode fazer para solidificar essa sua bela mensagem, Paulo. Cubatão, a capital do judô. E vocês são os protagonistas que vão escrever essa história, encalacrar essa história em Cubatão. Parabéns, Rogério. Quero cumprimentar a Renê, nossa secretária de esportes, que também é esportista da cidade, conheço pequenininha, que é a idade da minha filha, brincavam juntas, e era campeã de canoagem aqui em Cubatão. Tá vendo? Também não vou me envelhecer sozinha, não gosto. Quero cumprimentar a Silmara Lopes, que representa Copebras, cumprimentar a Taete Martins, né? Sua mãe caprichou no nome, né? A Taete Martins. Qual a origem, Taete? Origem grega. Representando a Ecorodovias, o Flávio Ladeira, representando a empresa Votorantim Cimentos, a Mariana Martins, da diretoria do Instituto Cultural Uzi Minas, o Valdomiro Romano, que é assessor de planejamento, aqui representando também a Uzi Minas, Luiz Carlos Bezerra, com muita energia positiva, das relações institucionais da Uzi Minas, Rodrigo Linhares, a J. Leiva, Tárcio Coutinho, RT Projetos, incentivo essa modalidade em vários projetos no Brasil. E quero cumprimentar muito especialmente a todos os patrocinadores e deixar registrado aqui algo que não pode ficar escondido. É preciso que venha à tona para que essas empresas que hoje participam desse evento, que patrocinam esse evento, sejam apresentadas como empresas que têm compromisso social com a cidade, com o país, com a construção de um país mais cidadão, mais justo e melhor. E dizer que nós criamos, no nosso governo, o IPTU do Bom Empreendedor, que é um instrumento jurídico em que as empresas que contribuem com projetos sociais têm desconto no IPTU de Cubatão. Isso significa aproximadamente de 9 a 15 milhões de reais que os cofres públicos não arrecadam, mas se transformam em projetos sociais, educacionais e culturais, como este, esportivos, como este que nós estamos lançando neste momento. E, para finalizar, também quero roubar mais um pedacinho da fala do Rogério, que ele disse que a única necessidade que vocês tinham que ter para estarem sentados aí, de azul, de branco, e que vão mudando as faixas, né? Tem uns ali de faixa preta, com cara de grave, né? Eu não quero briga com eles. É vocês sonharem. E cabe ao governo social, democrático, republicano, garantir que as suas crianças, que os jovens da sua cidade continuem sonhando, que tenham esperança e que construam sempre sonhos e mais sonhos e mais sonhos e realizem estes sonhos. Para finalizar, eu quero falar de um sonho, de um jovem, que era muito, mais ou menos da idade de vocês, um pouco mais, um pouco menos, e que treinava judô. Era muito apaixonado pelo judô. A vida dele era o judô. Tanto que ele está aqui hoje, é o Paulo, com a sua bengalinha. Eu não vou perguntar a idade dele agora, porque ele está muito bem, está em forma, mas eu fui procurar saber um pouquinho da história. Me desculpa compartilhar isso, mas eu acho importante compartilhar com esses jovens. O Paulo é um exemplo de garra, de perseverança, de fé, de resistência, que é o que a gente precisa para mudar uma sociedade, um país, porque a gente precisa começar a mudar dentro do nosso próprio coração. Ele era um jogador, treinador, treinava, judô, praticava, judô, e aos 19 anos ele perdeu uma perna. Quase perdeu. Ele tinha 17 anos, a paixão dele era judô. Sem uma perna, ele foi o professor do Rogério Sampaio, que chegou lá e cravou a bandeira do Brasil na Olimpíada de Barcelona. Sabe o que representa um homem deste? Que foi professor de judô com uma história de tanta paixão, de tanta dedicação ao esporte e muito especialmente ao judô, que não foi aquele momento de dificuldade, porque eu estou com meu pé quebrado, com parafuso, placa, e tem sido um grande sofrimento. O que foi para um jovem aos 17 anos ter perdido uma perna? Estar aqui de pé, erguido, de peito aberto, carregando na sua história todas as medalhas, muitas medalhas que muitos jovens colocaram no peito. E vocês, com certeza, quando ele olha para vocês, serão mais um destes jovens a carregar mais uma medalha no peito pelo amor, pela dedicação de um cara, de um técnico, de um professor, de uma pessoa humana tão especial como o professor Paulo. Obrigada, gente.